vamos fofocar. O importante é ter você, pois ao meu lado é o seu lugar. E daí o que vão dizer? Temos que aproveitar esse lance, eu e você, sempre vai dar o que falar. Só porque eu vou pra noite, chego em casa com o sol, sou presença no pagode, não largo meu futebol. Quem me vê sorrindo e vai ser sempre assim. Olha, eu já tô preparado pro que pode acontecer. Quando a inveja é pesada, o trabalho é bem feito, não pague pra ver. Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração, que abre desesperado, pedindo calado, aceita a paixão. Olha, eu já tô preparado, o que pode acontecer. Viu? Simbora, exalta samba, vai aí, vai aí. Eu e você, sempre vai dar o que falar. Só porque eu vou pra noite, chego em casa com o sol, sou presença no pagode, não largo meu futebol. Quem me vê sorrindo e vai ser sempre.